passa e com ela vai embora nossas ilusões. Desaparecem nossas fantasias e nossas paixões. Meu pai dizia, filho querido, fique por aqui. Ainda é cedo pra você partir. Mas o meu motivo era bem maior. É que eu tinha um sonho antigo a realizar. E por isso mesmo não pude ficar. E sonhar o sonho que a vida me deu. Meus amigos me pediam sempre pra não ir embora, pois não sabiam que eu tinha o mundo do lado de fora. Quero cantar pra mostrar a quem não me acreditava, quando sorrindo às vezes falar. Vou lutar bastante, mas quero vencer. Quero cantar para que meus pais saibam quem eu sou. Ontem um menino, hoje um cantor. Que a sorte um dia o quis ajudar. A vida passa e com ela vai embora nossas ilusões. Desaparecem nossas fantasias e nossas paixões. Meu pai dizia, filho querido, fique por aqui. Ainda é cedo pra você partir. Mas o meu motivo era bem maior. É que eu tinha um sonho antigo a realizar. E por isso mesmo não pude ficar. Vi sonhar o sonho que a vida me deu. A vida passa e com ela vai embora nossas ilusões. Desaparecem nossas fantasias e nossas paixões. Meu pai dizia, filho querido, fique por aqui. Ainda é cedo pra você partir.